acho que a saudade me encontrou e fez eu relembrar do nosso amor. Não sei mais controlar meu coração, que quando escuta uma ligação pensa que é você. Não tem jeito, é paixão, não dá pra esconder. Não te encontrei em nenhum lugar, me diz aonde é que você está. Um segundo encontro para começar, eu tenho sonhos pra realizar. Eu tô tentando te encontrar, mas não consigo achar você. Não me canso de esperar, mas se quiser pode dizer bye bye. Se disser bye bye, eu paro de correr atrás. Se disser tchau, que não vai rolar, vou aceitar que não dá mais. Se disser bye bye, se disser bye bye, eu paro de correr atrás. Se disser tchau, que não vai rolar, vou aceitar que não dá mais. Eu acho que a saudade me encontrou e fez eu relembrar do nosso amor. Não sei mais controlar meu coração quando escuta uma ligação. Pensa que é você. Não tem jeito, é paixão, não dá pra esconder. Não te encontrei em nenhum lugar, me diz aonde é que você está. Um segundo encontro para conversar, eu tenho sonhos pra realizar. Eu tô tentando te encontrar, mas não consigo achar você. Não me canso de esperar, e se quiser pode dizer bye bye. Se disser bye bye, eu paro de correr atrás. Se disser tchau, que não vai rolar, vou aceitar que não dá mais.